E galera, começa agora mais uma edição do Yopinando Shibun. Eu estou aqui com o Luke Lucas. Nessa semana é uma versão temática, né? Nada de notícias. E por incrível que pareça, não teve nenhuma notícia de nova participação no Esquadrão Suicida. Você não sabe, pode ter contratado gente do staff aí, ninguém sabe. Mas teve o David Ayer falando que os segredos, as revelações do filme ainda não foram faladas. É, tá mostrando todo o filme na internet? Não sei o que vai acontecer, não. Porra, cara, se ainda não foi falado os segredos e as revelações, o que será, cara? Você não sabe como é dentro do Coringa Móvel, você não sabe o que tem. Pois é, né? Quais referências ao Joker, o palhaço, o bobo? Você não sabe quais são os atores que vão participar do filme que ele não divulgou, cara. Ninguém sabe. Imagina aí, a gente achava que tinha, sei lá, 100 autores, a gente percebe que, na verdade, tem mais 50. Tem mais notícias sobre esse filme do que o filme do Superman. Vai que, tipo, aparece o Aquaman, cara, nesse filme. Coitado do Aquaman. O Aquaman finalmente tem diretor agora. Mas, ok, Lucas, o que você fez aí nesse período de tempo, desde a última gravação até agora? Que foi pouco tempo, mas o que você tem feito aí? O que você vê de interessante? Eu vi o Mad Max, Estrada da Fúria. Aham. Uhum. Não. E você é chato, vai falar mal? Não, eu realmente não gostei, de verdade. Desculpa, gente, desculpa a sociedade. Mas eu não sou muito fã de Mad Max, não. Agora eu entendi. Eu vi os 4 filmes e agora eu entendi que eu não sou fã de Mad Max. Agora você não entendeu, né? Nos 3 primeiros que você não gostou, você não tinha percebido. Não, tipo, no primeiro eu achei uma merda, mas é aquela coisa, né? O primeiro eu acho que não dá muito pra considerar muito, não. Porque o primeiro é meio zadinho mesmo. Aí o segundo já bota, estabelece já o mundo fudido lá. E eu acho... Humongous! Como é que o cara fala? Não lembro. Humongous! Uhum. Humongous. Eu acho uma merda. Eu, sinceramente, eu acho tudo aquilo uma merda. E aí veio o terceiro filme com a Tina Turner. Melhor personagem. Eu acho que tinha que ter voltado a Tina Turner, velho. A Tina Turner tava muito foda. Porque você não achou nada de interessante do tipo... Dois entram, um sai? Não, eu acho legal e tal, mas eu acho o filme ruim. Pô, cara, você gostou do filme que o pessoal menos gosta, cara? Dos 3, eu acho o terceiro melhorzinho, sinceramente. Olha aí. Eu não consigo entender muito esse negócio. Nossa, precisamos de gasolina. Então vamos gastar toda a gasolina com todos os carros que nós temos na frota atrás daquele caminhão de gasolina. Eu não sei. É um negócio que não vai na minha cabeça. Quarto, eu tenho alguns problemas com ele, assim. Eu acho que ele é muito longo. Eu acho que eu cortava uma meia hora daquele filme fácil, assim. E eu não gosto muito dessa história de, fomos pra lá. Agora vamos voltar. Sei lá. Mas eu gostei do cara da guitarra. Eu acho que valeu a pena ver o filme por causa do cara da guitarra. Os efeitos visuais desse filme são muito bons, cara. Menos o volante voando na cara. Aquele volante tava faltando uma renderização foda naquele volante lá. Tava muito e bom. Aquele volante só existe pra o 3D. É muito ruim, cara. É muito, muito ruim aquela animação assim, do volante na cara. Eu também não gosto muito daquele comecinho. Que ele tá tudo meio acelerado. Não sei. Parecia, tava achando meio mal feito assim. Sou eu. Mas enfim, eu gostei do Fera lá, o garotinho lá, que fez o Fera nos X-Men lá, que ele é o rapaz menino lá perdido que fica junto com eles. Uhum. E só. Menino perdido, cara. É Peter Pan agora. É o menino perdido. Eu não gosto do nada ter umas meninas da Victoria's Secret do meio do deserto. Eu não entendi aquela porra, de onde veio aquelas mulheres. A personagem da Furiosa, ok. Não vi tanto problema. O Mad Max podia ser feito por qualquer ator. É porque ele não fala, cara, né? É, não tem muita participação realmente. Por isso, né? Que fez tanto sentido botar o Tom Hardy, porque ele não fala mesmo na vida real. É, e tem aquela vozinha do Bane lá. Podia ter feito a vozinha do Bane. Ah, podia ter botado o Patch de Mad Max esse aqui. Não, aí não, cara, aí não. Ou The Rock. Falando The Rock, eu assisti Velozes e Furiosos 7. Ah, não, eu vi Terremoto. Eu vi o Velozes e Furiosos 7. Como, cara, esse filme teve tanta... Eu não sei, cara. Eu não sei, cara. Eu acho legal as pessoas olham pra esse filme hoje em dia, com aquele negócio de a estigma de, ah não, eles sabem que não estão se levando a sério e por isso que é tão divertido. Cara, eu vejo o filme, eu acho que eles estão achando que estão se levando a sério, cara. Não, ali pra mim é total levando a sério, até quando The Rock volta pro filme. Quando The Rock volta pro filme, vira zoeira, velho. Com certeza. Eu posso dar spoiler? Vai, deixa eu dar spoiler. Tem uma cena, The Rock volta, né? Ele tá todo fodido no hospital, não consegui levantar. Ele levanta, quebra o gesso com o Mook e fala: filha, eu vou trabalhar, né? Beleza. E aí do nada ele sabe onde todo mundo tá. E ele joga o ambulância em cima do drone, velho. Uhum. E o cara, nessa cena, puta, eu explodi de rir, Vlas. Eu não consegui. Eu comecei a dar risada, bater palma. The Rock. Pois é, cara. The Rock é muito foda. Não, o filme não foi desperdiçado por causa disso, cara. A cena dos carros atravessando as torres de Dubai. Porra. Ah, eu só consigo citar o The Rock, velho. Porque ele não fazia ideia onde todo mundo tava e do nada ele aparece. Aí beleza. Ele para na treinadora do Donnie e vai caminhando. Pois é. E aí ele sabe que o Vin Diesel tá em cima daquele estacionamento. Eu não faço como metralha um avião do chão, velho. Caralho, The Rock. Eu não sei como ele, com aquela arma e com a pontaria genial do filme, ele não acertou o Vin Diesel, pô. É muito foda. E do nada ele sabe que tem uma mochila de granadas no helicóptero. Uhum. E ele sabe que tem que atirar na mochila pra explodir, velho. É muito ruim. é muito ruim. E a cena final, com toda a parte lá de homenagem, não encaixa no filme, né? Mas eles botaram pra fazer uma homenagem. Mas é engraçado. Nenhum momento do filme faz sentido aquela cena. Pô, queimando pauta, de certa forma, da próxima edição, mas eu queria citar duas notícias. Uma sobre The Rock e outra sobre Jason Statham. Que é exatamente eles pedindo pra fazer papéis de outros filmes, né? De certa forma. O The Rock, ele tava sendo cotado pra talvez fazer o remake do Aventureiros do Bairro Proibido, né? É legal assim, todo filme com The Rock tem a estigma que é o filme do The Rock, então tem carisma, né? E esse filme eu acho muito foda. Dá muito mais pra mim. Eu botei no Twitter, né, pra um amigo meu que gosta muito do filme. Ele perguntou lá, cara. Peraí, deixa eu até pegar aqui o tweet dele. Aí o cara falou: pô, cara, como um careca poderá interpretar um dos melhores mullets do mundo? Eu só pensei em responder pra ele: cara, você não ia falar isso se fosse Nicolas Cage. Ah, e veja Hércules, ele tem um cabelinho no Hércules. The Rock, ele ganha pelo carisma, cara. Os filmes dele continuam sendo todos muito merdas, mas ele ganha pelo carisma. Cara, a cena final com ele com o Jason Statham, que ele fala: ah, se você fugir, eu vou te meter a porrada. Eu falo: caralho, o The Rock é demais. E o Jason Statham, ele tá querendo ser o próximo James Bond, cara. Eu não consigo, cara. Não, porra! Não. O pessoal foi reclamando que o Daniel Craig é o cara com muita ação, né, pro James Bond, mas ele não tinha existência, cara. Não, tinha existência, fica calmo aí. O que mais então que você viu? Meu PC rodou The Witcher 3, chupa a sociedade. Olha só. Não é aquela coisa que se diga: nossa, está rodando perfeitamente, está no máximo. Não, tá tudo no mínimo, tá dando umas travadinhas, mas tá rodando, foda-se. Eu joguei joguinho de jogo de Game Boy Advance no meu PC antigo, travando. Eu vou jogar The Witcher 3 lindamente, sem problema nenhum, e foda-se. Não tem problema, não. Mas é isso. Pois é. Esse The Witcher, o que tem que ter de tanto especial? Porque pra mim é um Skyrim mais bonito. Isso, ó. É um jogo de RPG em mundo aberto, cara. Sim! Skyrim mais bonito. E é bem feito. Diferente de Skyrim. Porra! Porra! Tomei muita pedrada. Porra! Agora. Luke, sério? Tomando muita pedrada, mano. Caralho, não, bicho. É absurdo isso que você falou, porra. Ah, cara, esse cara é todo bugado, velho. Não, cara. Tem um mapa gigantesco, não sei o que. Aí você entra em toda caverna é igual. Ah, que se foda. Ei, toda caverna é igual pro caralho. É a mesma coisa, toda caverna. Não, cara. Enfim. Não. The Witcher 3 é foda. Tem uma cena que você transa em cima de um unicórnio. Então, como você vê, é muito superior. Oh, pois é, esse é o critério pra dizer o quão superior é uma fantasia medieval é você poder transar em cima de um unicórnio. É isso aí. Só se tiver só um unicórnio, se você transasse com um unicórnio já seria melhor. Pois é, pois é. É isso aí. E é porque eu nem tô dizendo que o Skyrim é melhor que o The Witch, eu só tô achando absurdo essa comparação, mas tudo bem. Isso que não tem nada a ver a comparação, pra verdade, é, tudo bem. Ok. The Witch é melhor que Skyrim, esse bicho. Não, provavelmente, né, porque o Skyrim é de 4 anos atrás. E tá custando quase o mesmo preço de The Witch, essa porra, o preço não abaixa dessa porra desse jogo. É por isso que você tá reclamando, olha. Eu tenho ele, eu tenho ele. Mas é impressionante, 4 anos atrás o preço tá, acho que R$75. Eu não sei, cara. Eu que não gosto de mundo aberto, gosto de Skyrim, porra. Então, foda. Mas bem, tem mais alguma coisa? Não. Então, eu também não fiz tanta coisa não, cara. Eu vi um filme de animação que eu acho muito maneiro, que tava concorrendo ao Oscar, não me lembro desse ano, se era do ano passado, que é o Ernest e Celestine, ele tá no Netflix. Cara, é bem legal, é bem bonitinho. A história é basicamente de um urso e de uma ratinha em um mundo em que ursos e ratos não se dão bem. Não porque eu acho que no mundo real ursos e ratos se dêem bem, né? Mas... ok, né? O urso chega, olha pro rato, chega aí, brother. Não tô até cerveja. Pois é, é bem legal, cara, eu gostei, eu gosto muito da arte dele. Ele tem aquela arte meio rascunho, meio pintado assim em quadro, sabe? Que deixa os movimentos mais fluidos e tal. Acho muito bom, cara, gostei muito do filme. É bem bonitinho, é bem infantil, mas é bonito. Eu vi o terremoto, a falha de San Andreas, The Rock contra o terremoto. Quantos socos ele deu no terremoto até o terremoto? Pronto, e cara, eu fiquei triste. O The Rock não deu nenhum soco no terremoto, cara. Isso me deixou muito triste. Porra. Mas ele deu algum soco. Mas. O The Rock fez um salvamento do começo do filme de helicóptero. Meu amigo. Foi uma cena tão bizarra quanto Velozes Furiosos, cara. Mas bem. É um filme de catástrofe dos anos 90, cara. Eu praticamente estava vendo Vulcano com o The Rock. Vulcano é aquele do Prince Borza? Não, é aquele do Tommy Lee Jones, cara, que do nada descobre que embaixo de Nova York tem um vulcão. Eu sempre confundo esses dois, porque tem o do Prince Borza, o antigo 007. Uhum. Que tem uma cena do lago com a velhinha, que o lago vira ácido por causa do vulcão. E aí esse barco vai derreter, daí a velha morre, nossa. É legal. Cara, mas é impressionante, assim. Se você viu um filme catástrofe dos anos 90, você viu todos os filmes catástrofe dos anos 90. O meu roteiro de todos os filmes catástrofe. E é impressionante como esse filme, ele em nenhum momento, ele tenta fugir disso. É um filme catástrofe dos anos 90, feito hoje, com efeitos visuais melhores, mas que é tudo igual, cara. É extremamente igual. Eu não vi nenhum filme catástrofe dos anos 90 que tinha o The Rock. Ah, cara, é foda, cara. É tudo igual, porra. Tem filme catástrofe do Nicolas Cage. Porra, é impressionante, sabe? Qualquer cara... filme que o Nicolas Cage é uma catástrofe. Eu não sei. Eu não sei. Porque eu vi Community e a matéria Nicolas Cage é bom ou não é do caralho. Eu queria cursar isso. Você viu o episódio? Eu tinha que cursar isso na universidade, porra. Ele fica maluco, ele não consegue decidir. Não dá, cara. Não dá pra dizer, cara. Não dá pra discutir isso, cara. Como o próprio professor diz, e ele chega a essa conclusão, não dá, cara. Você tem que ver um por dia. Não pode maratonar. Não tem como definir, cara. Não tem. Nicolas Cage é difícil demais, cara. Mas enfim, continua. Você viu o Community? Então, você pulou. Então, é, vou falar daqui a pouco do Community. Então, terremoto é muito ruim, cara. Puta que claro que é ruim. Caralho, cara. Que tá ruim. Cara, mas pô, eu consigo ser muito pior do que o Velozes Furiosos, cara. Muito, muito pior, cara. Acho que a única coisa boa é que a filha dele, personagem filha do que no filme tem 17 anos e que na vida real tem 29. E claramente você percebe que a garota é muito mais velha. Só por isso, assim. Tá valendo. Eu acho que ela é mais herói no filme do que o próprio The Rock, cara. Não, que absurdo. Que absurdo. É foda, cara. Cara, puta, cara, tem uma cena fantástica. Tipo, acontece terremoto. O The Rock, ele é o cara que salva as pessoas, né? E bem, claro. Tipo, eu vou contar spoiler do filme porque, me desculpem, caros ouvintes que querem ver o filme, né? Meu Deus, terremoto, o que será que vai acontecer? Então, começa o terremoto lá e a mulher do The Rock, aquele filme, aquela história cá, tipo, The Rock, ele se separou da mulher porque a filha dele morreu e aí ele tem contato com a antiga filha, mas a mulher tá pra ficar com outro cara, que é o antigo... Ele tem duas filhas ou... Ele tinha duas filhas. Ah, tá. Uma morreu afogada. Pensei que The Rock via fantasmas agora. Mais ou menos. Uma morreu, fantasma. Aí, então ficou... separou, né, o casal. E a mulher agora, ela tá com um outro cara. Que no caso é o Senhor Fantástico, do antigo Quarteto Fantástico. Que cara, eu só consigo pensar nesse cara como vilão. É impressionante. É, e é um babaca nesse filme, porra. Então, o filme obviamente vai ter a reconciliação do casal, né? Porque é óbvio, né? Até Sharknado é assim, cara. E putz, tem muita semelhança a Sharknado esse filme. Caralho, Sharknado fazendo referência, vai tomar no cu. Tem uma cena, cara, que acontece terremoto no prédio onde a mulher dele tá, né? E o The Rock, como eu disse, ele é um salva-vidas, que só salva a família dele no filme todo. A única cena que ele tá salvando é a cena que tá no chão, tá acontecendo um terremoto, The Rock tá dizendo, ó, vai lá pra aquele canto, ó, vai lá pra aquele canto. Valeu. Baixa a cabeça. É foda, cara. Mas bem, tem essa cena e tem, tipo, umas três vezes repetição de cena no estilo Stallone pulando da ponte caindo. E não é o The Rock pulando, é a mulher do The Rock. Ah, velho, é igual o Mad Max, essa porra, não tem o The Rock, tem as mulheres, velho. Ah, não, o The Rock ainda faz bastante coisa e tal. Mas... é foda, cara. E uma briga, o The Rock do Velozes Furiosos 7 ou esse cara aí, eu caí na porra, quem venceria? Não, não sei, esse The Rock é foda, esse The Rock também é foda. Ele não dá um soco no terremoto, mas... é muito triste. tem uma cena lá meio foda. Não, cara, é impressionante, tipo, tem uma cena no começo do filme, é tão explicadinho, é tão ridículo o estilo Nolan, tipo, no começo do filme tem um cara falando sobre terremoto e tal, aí tem uma cena que o cara fala sobre um tsunami, então automaticamente você sabe que vai acontecer um tsunami no filme. É o Morgan Freeman que tá narrando o negócio. E acontece tsunami, aí o The Rock tá indo com o barco lá, no tsunami. Caralho, tentar passar, assim, né, a onda. E aí, parece que todos os barcos que saíram antes do The Rock e já estão quase passando, eles não conseguem seguir, mas o barco do The Rock passa. Enquanto desvia de coisas que estão na água, cara. É muito foda. The Rock deu um soco no barco, o barco começou a andar, sabe? Muito incrível, cara. É muito foda. Mas bem, o filme é muito ruim, cara, galera. Mas... até. Não, mas ele é tão ruim que até mesmo se você tentar olhar pelo lado bizarro, você não vai seguir o agitando. Apesar de que eu ri pra caralho, porque. Porra, não tem como não, cara. Eu acho que não tem uma pessoa que foi ver esse filme falando, porra, esse filme vai ser bom. Tem, velho. Eu não sei, tinha umas pessoas lá no cinema que pareciam muito incríveis, cara. Mas bem, então, queria falar rapidinho, tô vendo uma animação, já tava vendo, né? Só que voltou a lançar o site que tava lançando, que é o Fin Punch, que é uma animação do... não sei se eu falei aqui dela. É uma animação que é distribuída na internet, acho que é do Cartoon Hangover, se eu não me engano. Que é uma série de curtinhas que o Cartoon lança lá nos Estados Unidos. E é uma série sobre um golfinho que quer dominar os seres humanos, cara. É muito foda. Muito foda. Vocês podem dar uma olhada, que é bem legal. Cada episódio são uns 5 minutos. Dá uma olhada que é bem interessante. E agora, finalmente, eu vi Community. E, pô, cara... Eu discordo de você que a saída do Troy, ele deixa melhor, cara. Eu acho que ficava melhor quando... Não, mas você falou que não importava muito. E eu discordo. Eu acho que a dinâmica, quando ele tá lá, é melhor. Tá bêbado. Não, você falou assim, não, lembra? Eu falei que pior com a saída dele do velho lá. O Percy, eu sinto falta do Percy, mas nem tanto. Apesar de que um dos melhores episódios de todos é a leitura do testamento do Percy. É, que ele tá, mesmo após a morte, ele tá querendo foder todo mundo. Você fica com vontade que eles continuem contando as verdades, né? Porra, o Abed implantou um chip GPS, sabe-se lá onde. Ninguém sabe onde tá até hoje. É muito foda, cara. Todos ganharam ser benefício. Eu vi o episódio do J. Joe também, que é... Eu tô na sexta temporada, terminei a quinta ontem. Não, terminei hoje, foi o último episódio que eu vi hoje. É porque é rápido comigo, são só 20 minutos cada episódio, então eu acho bem rápido. E eu gosto muito do episódio de J. Joe, porque todo mundo... Meu Deus, você matou ele, você está maluco, ninguém fez isso na história do J. Joe. E é verdade, a gente não. O que eu acho mais legal é. Como é que era, né? Tipo, os caras. A discussão dele, tipo, mas se vocês não matam um aos outros, por que, que vocês estão brigando? Aí do nada os caras iam se juntar no final, exatamente usando essa lógica. Já que não, ninguém se mata, a gente decidiu se juntar. E agora somos o Jay Jobra. E eu achei muito legal a referência que eu acho que. Talvez ele tenha passado despercebido por muita gente, que é o nome do personagem do Abed no J.J., que é o Quarta Parede. É muito foda, porra. É, porque quebra a quarta parede, né? Porque o Abed é a única pessoa que o tempo todo na série fica vendo como se estivesse numa série. Todo mundo acha ele muito maluco por causa disso, é foda. Não só por causa disso, claro. É a mulher lá, toda hora fica falando, não, eu tenho que ver meus filhos, não sei o que, porque ela só fala isso no seriado inteiro. É a três filhos, pô. E eu também gostei muito do segundo episódio RPG. É muito bom. Porra, a cena do Reitor, porque o Reitor ficou bem mais chato agora que ficou bem mais agressivo na homossexualidade dele. Eu gosto da cena do rap, que ele começa a xingar o Bomber. De onde saiu isso? Ele fica desesperado e chora e vai embora. É muito bom. Eu achei o episódio do paintball da quarta temporada mais fraco, pra ser sincero. Que eles enfrentam a versão maligna deles. É, foi uma repetição do que já tinha sido feito. Aí fez, tá dando muito spoiler de Community. Mas Community é muito bom, assistam, é muito engraçado. É como você diz, tipo, tem uns episódios ruins, mas episódios bons são realmente muito, muito bons, cara. É o verdadeiro seriado do nerd, vamos dizer assim, né, dos últimos... tempos. Bem mais interessante do que Big Bang Theory. E bem, eu vi mais um filme, mas vai ser a minha indicação. Que flame absurdo! Que do nada veio o Big Bang Theory. Olha essas merda aí, esses Big Bangs. Não, cara, eu tava dizendo que é o seriado nerd real mais legal. Então, a comparação direta e que todo mundo diz é o grande seriado nerd é Big Bang Theory. Ah, chupa aí Big Bang Theory, essas merda. É. Isso não tem nada contra, tipo, em teoria até eu consigo rir de alguma coisa, mas não é a mesma coisa do Community, cara. E o Community, você não ri o tempo todo, tá, tem alguns episódios que não tem como, mas você saca as referências que ficam falando, as coisas em geral que o pessoal fica fazendo, e cara, é muito bom, cara, é muito bom. Eu fiquei meio triste, eu queria que na quinta temporada mantivessem o Ching com o Chingnésia. Chick Ness é muito foda, cara. E ele trai todo mundo porque ele viveria de Sunday a vida inteira. Mas enfim, chega, muito foda. É isso então, vamos pra discussão dessa semana. Essa semana a gente vai falar sobre trailers, teasers, spots, trechos de cenas que saem dos filmes, seriados, antes deles realmente estarem na internet ou estarem na TV. E, cara, a gente não vai citar trailers específicos, ou a gente vai citar, na verdade, mas a questão é... Luke, o que você acha atualmente de como se está sendo feito essa... super exposição de trailers, a super exposição de coisas antes do filme sair no cinema que, tipo, te dão tá, 60% a 90% do filme antes mesmo de você assistir. Eu acho exagerado, mas eu também acho que tem muita gente que exagera na questão dos spoilers também. Porque Tem muita gente que tá muito sensível a spoiler. Qualquer coisinha, ai meu Deus, spoiler, ai Jesus, você estragou o filme pra mim. Também não é assim também. Você falou que a gente não ia citar, mas eu vou acabar citando. Não, pode citar a cena, na verdade, eu só queria dizer que a gente não ia pegar trailers e comentar, como a gente faz em outras edições. Eu vi o Nerdcast de Vingadores, né? Uhum. E o Azaghal tava lá chorando pelo como o trailer de Vingadores enganou ele, que não sei o que, eu não sei. Eu não vi isso tanto assim. Eu não sei. Eu realmente ainda penso que o filme ainda se valeu, mesmo tendo assistido os trailers. Mas tem trailer que exagera realmente, como o trailer da Cinderela, que eu sempre falo aqui. Que citou o filme inteiro, eu não precisei assistir, eu sabia o que ia acontecer com todas as cenas. Não, o que eu acho que realmente exagera é que vai sair agora, né, cara, o Exterminador do Futuro Gênesis, cara. Eu não consigo acreditar realmente que vai ter um novo plot twist, cara. Não é possível que tenha, cara, não é possível. E aquela coisa, eu não me importo tanto em ver o trailer alguma cena assim. Eu me importo em ver como vai ser, né? Como vai acontecer aquilo. Só que o do Exterminador do Futuro exagera, cara. É muito absurdo. Ele explica todos os plot twists do filme. Uhum. Cadê a graça? Qual vai ser a graça de assistir o filme no cinema? Às vezes você tem vários trailers, eles nem explicam tanto a história do filme. Só que às vezes são tantos trailers que saem desses hiper blockbusters, né? Que mesmo você não entendendo a história, mesmo o caso dos Vingadores, por exemplo, eu discordo que o trailer enganou. Eu não acho que o trailer enganou, acho que pelo contrário. Mas eu concordo que foram tantos trailers, e se você somar tudo, dá tipo uns 40, 50 minutos de filme, se duvidar, cara, que isso eu acho que foi um exagero. Esse exagero Mas não acho foi só trailer, foram os três trailers no final. Porque problema... Não, eu não tô falando de um trailer só, tô falando exatamente disso, a quantidade de trailer. Um monte de trailer, teve cena que vazou, que foi mostrada, teve spot de TV, teve teaser, toda semana saiu um teaser dizendo, tipo, um spot de TV que mostra uma cena inédita de Vingadores. Porra! Não, é isso que eu tô falando, você tá incluindo tudo no trailer, aquilo não é trailer, spot de TV. Não, mas a gente tá discutindo tudo isso, cara, não é só trailer. Agora... Eu falei bem no começo, pô. Trailer, teaser, spot, né? Calma, é que você denominou tudo como trailer. Spot de TV. É porque é difícil, cara. Se você tiver que toda hora falar trailer, teaser, spot, tal, tal. Então tá, vídeo promocional. Pronto. Eu vou chamar assim, tá? É porque realmente, Vingadores foi até demais de trailer de spot de TV. Mas eu realmente preferi não assistir. Eu falei, tô tranquilo, eu não quero ver como noticiário, toda a luta do Hulk contra o Tony Stark, não sei o que, isso eu não ia ver, então, sei lá. Não, mas o que você acha disso? Você não acha que é exagerado, assim? Você acha que é uma estratégia que faz sentido? Eu pelo menos acho que é acima do normal, cara. Não, mas também é aquela coisa, né? Porque a gente procura saber, a gente tem sites que estão com isso, né? Na minha cabeça eles fazem isso mais pro público civil. Mas tá errado. Tá muito errado. Mas é que a gente também, entre sites sobre esse assunto, e todo site filtra isso pra gente, a gente acaba pegando tudo. Não, eu concordo plenamente, cara. Um outro lado que eu acho de problema, né? Ainda falando de problema, a gente vai falar talvez de coisas legais. Mas é que acontece assim algumas vezes. Tu falou do Vingadores, que disse que o Azaghal disse que enganou ele, e que eu disse também que discordei. Mas tem alguns filmes que realmente enganam os trailers. A gente sabe que os trailers em si, pelo menos de filme, né? Você falar pra série de TV e outra coisa diferente, mas de filme, que não são feitos pelas mesmas pessoas que fazem um filme. Eles mandam a cena pra estúdios específicos que montam os trailers. Só que às vezes, cara, eles fazem trailers que são ou muito ruins ou muito bons, que enganam sobre como o filme vai ser. Claro que o exemplo mais clássico é, pra mim, né, atualmente, é o Prometheus, cara. Porque eu me lembro, falando várias vezes, que trailer é foda, que coisa do caralho, que coisa incrível, vai ser o filme da década e não sei o que, e blá blá blá. E não só eu, muita gente falando a mesma coisa, e quando você vai ver o filme... É um filme que tem uma mulher que não consegue. Ela é incapaz de correr pro lado. Igual uma galinha. Tem também o Lanterna Verde, você lembra? Você lembra como ficou a internet com o primeiro trailer do Lanterna Verde? Acho que não era o primeiro, era o, sei lá, era o perto do lançamento do filme. Em que a internet quase explodiu com o filme do Lanterna, com o trailer do Lanterna Verde. E aí foi aquilo, né? Né. Às vezes é meio foda esse lado. Assim. Por um lado, eu entendo que trailers não devam contar a história do filme. Deve ser mais expositivo mesmo. Por outro lado, é meio complicado quando os caras que estão fazendo o trailer, eles acham que por não ter que, não poder ou não dever contar a história do filme, eles podem contar outra história. Sabe? Foda, sabe? É muito, muito estranho, porque acontece isso, sabe? O Prometheus, eu acho que teve muito disso. O trailer vendia muito o filme como uma puta exploração espacial do planeta alienígena e não sei o quê. E não é bem isso o filme. Não é só essa, não é exatamente a puta exploração espacial do planeta alienígena. É um trailer de terror muito diferente. Às vezes o trailer acaba não mostrando nada também do filme. Não faz sentido ter um trailer. Tipo o filme do trailer do Superman. Que a gente reclamou tanto que não tinha nada. Eu ia falar do trailer do Superman também, cara. O trailer do Superman, claramente, ele foi feito muito antes, né? Com cenas mega recortadas. E que... Pronto, esse trailer, eu acho que tá contando uma história, esse primeiro trailer, que o filme não vai ser. Porque o trailer tá claramente dizendo... Pô, o Superman é um vilão. Eu realmente não gosto desse trailer. Não faz muito sentido pra mim esse trailer existir. É mais depois do lançamento do Star Wars. Não, mas é outra história, tá? Mas enfim, eu não sei. É porque eles têm que vender, né? Vender, vamos deixar no hype. Não se importa muito com o consumidor, assim. Esquece isso. Falando ainda da questão que a gente tava falando dos Vingadores, e de como teve muito material, esse negócio de ter muito material saindo, material oficial, ignorando o que sai que não é oficial... Cara, hoje em dia, esse investimento absurdo em vídeos das produções, antes delas saírem, eu acho que tá saturando meio que esse mercado de trailers, entre aspas. Antigamente eu tinha um puta gosto, uma puta vontade de procurar trailers e ir assistindo, porque tipo, eu pegava e via trailers de vários filmes de uma vez e tal. Hoje em dia, eu vou procurar, tem 5 trailers do mesmo filme, aí eu acho o trailer de um outro filme, aí um outro. Só que a super exposição de alguns blockbusters, principalmente, fazem até que a gente veja tantas vezes aquele filme que você perde o espaço. E falando muito de cinema, inclusive. Existem tantos filmes interessantes que o pessoal pode passar no cinema, e ver trailer no cinema é tão mais legal do que ver trailer em casa, na minha opinião, que às vezes enche o saco, sabe? Você vê, porra, toda semana eu tô vendo trailer daquele filme, é um trailer, às vezes é um trailer diferente, mas porra, é porque tem 10 trailers daquele filme, então tipo, vão passar um ano só passando trailer daquele filme. Eu acho meio chato isso. Hoje é uma coisa muito do tempo atual, mas eu acho meio chato. Falando de achar chato também, que agora todo trailer, depois daquele filme do Nolan, qual é o nome do filme? Do sonho lá? A Origem. A Origem, todo Inception. Trailer agora tem um bom, bom. É, sempre parece mesmo estúdio que fez. É, trailer, parece que é a mesma música, mesmo estúdio. Não, o estúdio certo, é o mesmo. O estúdio mal. Literalmente é o mesmo. Os caras que fazem o trailer é tipo... É uma galerinha que faz os trailers de todos os filmes, sabe? É meio assim. É, enche o saco. Não, parece que não muda. É, por exemplo, aí a gente tá tão saturado disso que vem um trailer como aquele do Guardiões da Galáxia, uhum. Que tem uma música diferente, tem um ritmo diferente, parece mais alegre e tudo mais. Você fala, caralho, que trailer foda, maneiro, né? Que trailer foda. Pois é. Assim. Concordo com você, concordo plenamente com você. Eu acho muito isso, talvez por isso que eu gosto tanto de alguns trailers de animações e tal, que eles têm que fugir dessa parada, porque não dá pra ficar botando tan, tan, né, num filme de animação pra criança, pelo amor de Deus. Então, acaba sendo até mais divertido alguns trailers assim de animação, porque os outros trailers estão todos muito iguais, como você tá falando, né? Às vezes parece que o pessoal pegou uma fórmula de montagem de trailer, então meu foda mesmo isso. Mas, sei lá, eu tava falando do cinema em casa, o que, que você acha disso? Você concorda comigo e ver o trailer no cinema é muito mais legal que em casa? É, o que eu te comentei, em casa eu vi o trailer do Star Wars e falei, ok, é legal, maneiro. Ah, mas Star Wars é especial, cara. E no falando cinema, em geral. Não, mas e no cinema arrepiou, por quê? Porque é som na tua cara, aquela tela gigante com a imagem em alta definição. Coisa que você não vai ter normalmente na sua cara. Mas como eu disse, o Star Wars é especial, você tem que tentar comparar um trailerzinho num filme qualquer, tipo, Terremoto do The Rock. Ver o trailer do Terremoto no cinema e ver o trailer do Terremoto em casa? Eu não vou assistir em casa o trailer do Terremoto. Mas é aquela coisa, é o trailer que você pega, às vezes é um trailer que você nunca viu, assim, é bem legal. Eu realmente acho da hora, te deixa no clima. Eu adorava ver trailer em VHS também. Eu também. Eu nunca pulava os trailer. Mas não é nem que saiu, é porque a gente não vê mais VHS ou DVD praticamente, né? Não, fora que... Ah, pera, no VHS era obrigado a ver o trailer também. No DVD era só alguns gatos pingados que antes de entrar no menu que chegava lá no trailer. Os trailers de DVDs VHS eram bem mais legais por causa que, como tinha um espaço e, na verdade, era a produtora tentando... A distribuidora tentando te passar os filmes. Então, não necessariamente você via só os filmes blockbusters, como você vê no cinema. Você acabava vendo os filmes que você nem sabia que tinha saído, né? É, mas também é aquela coisa, você não tinha acesso a tanta informação antigamente, na época do VHS, né? Eu lembro que eu só fui descobrir que Matrix existia no trailer de VHS, eu fui assistir. Pois é. Imagina, hoje em dia você acha que eu não ia descobrir por algum site que eu frequento que iria existir um filme chamado Matrix? É ruim. Apesar que o filme dos irmãos Wachowski lá, aquele último, O Destino de Júpiter, uhum. eu só fui descobrir a existência dele em trilha de cinema mesmo. Porque eu não sabia que ele tinha sido feito, não. Né, eu também. Mais ou menos isso, cara. Só que aí o trailer foi tão ruim que eu não quis ver o filme. Quando eu comecei a ver o visual do trailer, no começo do trailer, que tinha Tim Tato e a garotinha do Dead 70 Show, eu não consigo lembrar o nome dela. Não sei também, não. Então já meio que... Aí tinha umas coisas espaciais, tinha Irmãos Wachowski. Aí antes de terminar o trailer já tava decepcionado com o filme. Aliás, fica a dica, pessoal, ou não fica a dica, né? Veja trailers honestos desse filme, que é impressionante, porque é o maior trailer honestos que tem. É que eles contam a plot inteira e até aí. Por quê? Caralho! E você não entende porra nenhuma da plot até agora. Eu acho que, se eu não me engano, ele contou lá, tipo, tinham 5 plots do filme, cara. E quanto àquele negócio, aquela mítica de que, tipo, pôster no final do trailer quer dizer que o filme é ruim? Ah, é porque tem muito filme ruim que a gente lembra que tem pôster. Mas eu não sei. É que eu realmente não lembro, assim, do filme bom que tem pôster no final. É foda. Realmente eu... Achei uma boa sacada do pessoal do Jovem Nerd, mas é aquela coisa, né? Eles pegaram, só reuniram só aqueles que eles queriam pra botar a ideia deles. Sim, botaram sim, um filme sim. Bom pra ser o final. Eu concordo. Então, admito que eu reparo meu nisso às vezes agora, mas eu concordo. Agora, por exemplo, eu acho que foi um trailer muito antigo que eu vi do... Eu posso estar totalmente errado, tá totalmente equivocado. Um dos primeiros trailers que saíram do Hotel Budapeste tinha um pôster no final. E eu sei que você não gosta, mas foi um filme que, pô, concorreu ao Oscar. Eu acho do caralho o filme. Foi um filme elogiado. Mas é aquela coisa. Eu achei legal também aquele trailer do filme do Fábio Porchat, que é sobre abelhas, né? Que os caras foram lá atrás do Jovem Nerd e falaram, porra, mas eu não sabia que ia botar. Aí também explica um pouquinho, né, que não é o estúdio o diretor que escolhe isso também. Às vezes uhum. É o estúdio que faz o trailer que decide botar o pôster. Né, meio que surgiu aquele estigma do... Por causa disso, o estigma do... Tipo, ah, então agora os caras que fazem trailers têm o direito de escolher, ó, esse é bom, esse não é bom. Mas não sei, eu acho que os caras, por incrível que pareça, acertam muito. É que é aquela coisa, agora eu não vou realmente lembrar do filme bom, mas é a vida. Eu admito, eles acertam muito, eles acertam muito. É engraçado que agora com esse vídeo, né, e toda vez que tem um vídeo na internet e termina com post, os comentários tudo zoando. Ih, não vai ver esse filme, ih, não sei o quê. É tudo muito engraçado. E trailer de série de TV, que já é um pouco diferente. É, trailer de série de TV, pelo menos nos últimos tempos, eu não me lembro antigamente, cara, como era. Eu vi muito pouco. Mas hoje em dia, cara, trailer de série de TV é praticamente contando todo o episódio piloto. O trailer pra mim de série de TV era o que passava comercial na TV mesmo, né? Pois é. O melhor trailer, inclusive, que eu vi de série, nem é pra TV, é pra Netflix, é esse mais novo, inclusive dos irmãos Wachowski, né? Que é esse Sense8. Que esse eu achei muito legal, porque ele fala um pouquinho da história, mas é muito pouco, sabe? Ele só dá uns lances só, e você entende qual é o plot do negócio, né? Uhum. E você quer assistir, eu pelo menos eu quero muito assistir. Eu quero assistir também. Estreia quando mesmo? Eu acho que já estreou, mas eu fiquei bem interessado. Eu também, tô afim, mas eu só vou ver semana que vem. Mas os da Warner, né, que é o do canal do Arrow lá, aquele, os últimos, o Flash da Supergirl, é um absurdo os trailers dele. Ele chega a desanimar você assistir ao episódio piloto. Você fala, deixa pra depois, eu vejo o segundo episódio. É, e geralmente os pilotos são ruins mesmo. Porque é absurdo, eles contam toda a história mesmo. Eles mostram o bandido, mostram os personagens, você entende quem é cada um. Você não precisa assistir o episódio piloto. É um absurdo. Não é só isso daí não, cara. Tem muito trailer de outros canais, de outras séries que são assim também, cara. Eu realmente não chego a acompanhar, não. Mas, por exemplo, os da Netflix, eu acho legais os trailers da Netflix que eles fazem. Né, também acho... O do Demolidor foi bom, o do House of Cards... A primeira vez que eu vi o trailer da Netflix foi o do Sidonino Kish, por sinal. Eu achava muito bom, cara, o trailer do Sidonino Kish. É, o do House of Cards, quando eles lançaram a nova temporada, eles fizeram um trailer legal. Uhum. Só que o pessoal reclamou de spoiler, né? Só que, porra... O pessoal que não assistiu a série reclamou de spoiler. Porra, é a terceira temporada, que... caralho. É, basicamente isso. Como é que você vai reclamar de spoiler do trailer da terceira temporada, gente? Claro que tem spoiler, porra. É isso que eu falo. Tem também esses negócios de todo mundo entregando muito, mas o pessoal do spoiler, o pessoal que reclama de spoiler, tem muito pessoal que com pouca coisa eles reclamam. É, o pessoal também reclama muito de filme sequência, né? É mesmo isso. Eu tenho um colega meu... Ele fecha os olhos e tapa o ouvido no cinema pra não ver trailer. Porra. Porque quer pegar spoiler. Eu acho muito babaca, sabe? Se eu falar, tipo, eu dei nota 8 pro filme porque é bom. Pronto, eu falei porque é bom, é spoiler, porque é o filme, não sei o quê. Sabe, esse tipo de coisa. Também e é porque todo mundo tem a mesma opinião que o Luke, né? Então, automaticamente, se o Luke diz que é bom, que é bom. Eu sempre soube. Todo mundo sabe que é bom? É. Não existe a probabilidade de o Luke ver um filme que a gente não acha bom e ele dizer que é bom, né? Rotten Tomatoes tá dando 98% pra Mad Max e mesmo assim eu acho ruim. Olha aí. Quem tá certo? Rotten Tomatoes e milhares de críticos do mundo ou eu? Não sei. Cara, essa eu sei, tá? Essa eu sempre soube. Eu realmente eu entendo a reclamação de spoiler, mas tem uns que exageram pra caralho. Eu também acho. Eu acho que no cinema, cara, acho que é besteira, sabe? Até porque eu vejo muito os trailers de cinema, os caras selecionam bem, assim. Eu sinto que os caras selecionam bem. Os trailers normalmente nunca são os trailers, ou dificilmente são os trailers. São os últimos que saíram que são os que tem mais spoiler. Só um máximo quando isso acontece quando tá muito próximo do filme. Mas geralmente nem tem isso aí. Eu me lembro, por exemplo, eu vi o trailer do Tomorrowland algumas vezes no cinema. E eu vi o Tomorrowland. E cara, pra mim a história era uma coisa e o filme é uma história completamente diferente, na minha opinião. Então. Eu não sei, o único trailer de Tomorrowland que eu vi foi o primeiro. Eu acho que ela pega o negocinho. E aí ela é teletransportada. Aí ela solta, ela volta pro lugar onde ela tava. Só isso que eu tenho de Tomorrowland. Não, tem um trailer de um garoto com jetpack também que eu vi. Esses foram os únicos que eu assisti. E por último, cara, trailers de jogos. O que você acha de trailers de jogos? Aí é diferente do... Eu quero saber a máxima de informação possível do trailer, sabe? Pois porque é. O jogo, você... O jogo são, na maioria das vezes, 10, 12 horas de jogo que você vai pegar, né? É muito difícil um trailer de jogo te passar a informação toda. Você vai... De tudo que você vai passar, de toda a informação que você vai pegar. E você quer, também quer saber se você vai gastar R$50 naquela porra, tem que saber se é bom, né? Então é complicado. Só uma coisa que eu odeio, assim, de certa forma, em trailer de jogo, é que, assim, eu gosto muito de trailers cinematográficos e tal, mas eu sempre gosto que todo trailer de jogo tenha gameplay. Então quando você faz aqueles trailers puta bonitões, não sei o que, e não tem gameplay, eu sinto que você tá me enganando. É porque muitas vezes você está me enganando. É porque na maioria das vezes ele também não tem um gameplay pronto, né? Eles, não sei. Não, mas às vezes se tem o gameplay pronto, os caras não querem colocar, porque eles querem que as pessoas vão pelo bonito que é, pela história que é. Aí quando o cara vai ver o jogo mesmo, tipo, é um jogo pô, é bonito, não sei o que, você vai ver um jogo poligonal com quadradões, sabe? E o jogo pode até ser legal, mas tipo, deu uma enganação legal, muito grande, na verdade. Então, eu sinto que, infelizmente, ainda se faz isso, ainda tem indústria, tem coisas que faz isso. Por exemplo, eu vi um trailer, cara, outro dia, não me lembro, cara, era um jogo tipo Hotline Miami. Então tinha um trailer, que o trailer era só imagens de brucutus lutando, não sei o que, blá blá blá. E tal. Cara, pra mim era um jogo 3D do cara que ia sair atirando as pessoas. Porra, era um jogo 2D de Rockline, porra. Não sei que jogo é esse, não? Eu não lembro não o nome do jogo. Não foi atrás depois. Não, o Hatred, não? Não lembro. É difícil eu jogar jogos assim. Então não fui atrás depois. Mas tem muito disso, sabe? Jogo de carta mesmo, você pegar trailers de jogos de carta. É muito comum os caras fazerem um puta trailer com a história, não sei o que. E às vezes nem revela que é um jogo de carta. No final aparece lá, tipo, card game, não sei o que. Caralho, cara. É porque normalmente é diferente de jogo, que eles têm o trailer cinemático e depois eles lançam o trailer com gameplay. Mas a pessoa tem que ir procurar também. Mas né? Eu gosto, o que eu gosto mais, porque tem trailers, ou pelo menos antigamente tinha isso, que os trailers eles sempre tinham cinematic bonita e tal. Mas no finalzinho, ou no meio, mostrava um pouquinho de gameplay junto. Então, quando é assim, pra mim é ok. Porque assim, tu me entrega um bonito da história pra me chamar a atenção, mas tu não me engana que o jogo é aquilo. Porque o jogo não é aquilo. Até porque, tipo, você... Eu sou um cara, realmente, que eu acho histórias de jogos normalmente não são boas. Então, eu compro os jogos baseados em... A maioria dos jogos, né? Eu não tô dizendo que todos os jogos têm histórias ruins, porque tem jogos que, às vezes, você só compra por causa da história. Mas, a maioria dos jogos, cara, eu compro por jogabilidade. O mais complicado pra mim em trailer de jogo é que eles enganam realmente quando eles botam um trailer com uma qualidade superior de uhum. gráfico. E depois no jogo, como você vai ver, não é o gráfico daquele mostrado. Pois é. Tem várias coisas com isso. Tem o Killzone 2, eu não sei se você lembra. Que na E3 eles fizeram todo um gameplay falso do jogo antes do acho que quando o PlayStation 3 saiu e eles fizeram todo um gameplay errado. Acho que isso era um mal da época quando o cinematic se tornou tipo necessário para os jogos, mas necessário não é a palavra certa. É tipo, todo jogo tinha cinematic, todo jogo tinha algum momento do jogo que parava, aí começava a aparecer só a história, e mudava o gráfico completamente. Tinha muito disso de PlayStation 2. Então, às vezes, os caras lançavam um trailer só com o gráfico que você vai ver no cinemático. Não, o problema é que no Killzone 2 eles falavam que era gameplay. Aí depois... Daí é foda. É igual, lembra do Watch Dogs? Quando o primeiro trailer do Watch Dogs é um absurdo. Uh-huh. Sim, a qualidade lembro. Gráfica é inacreditável. Todo mundo falava, caralho, meu Deus, que jogo é esse? Quando eles lançaram, era totalmente diferente, era muito pior. Uhum. E aí um pessoal da internet fez um mod pra deixar os gráficos tão bons quanto aquele, sabe? Uhum. É muito triste. É enganação, você tá enganando seu consumidor. Pois é. Isso acontece várias vezes hoje em dia. Você tem que ficar muito esperto, tem que olhar. É por isso que eu não gosto muito de fazer pre-order que o pessoal faz hoje em dia, que é comprar o jogo antes dele sair. Uhum. Você não sabe como o jogo vai sair. Tem que pesquisar antes, gente. É muito dinheiro. É mais de R$100 em cada jogo. É, cara. Pois é. É por isso que eu sempre gosto do trailer de feito de filme ter a máxima de informação possível. Mas também eu não sou muito fã daqueles vídeos que o pessoal lança hoje em dia, que é a primeira fase inteira do jogo. Não, eu não. Os 30 primeiros minutos. Eu quero saber. Pra ser sincero, os meus vídeos de gameplay que eu vou ver, geralmente eu só gosto de ver pelo cara ser engraçado, o cara que faz o gameplay. E às vezes eu nem quero ver pelo gameplay, mas pela diversão que ver aqueles caras jogando me dá. Então eu dificilmente vou atrás de ver, ah não, quero ver como é que é o jogo, eu vou ver 30 minutos do cara jogando. Não vou. É normal. É por exemplo que eu gosto muito do pessoal do Leninja. Eu não vou no Leninja porque eu quero ver os jogos que eles querem jogar. Eu vou porque eu quero ver os caras jogando. Jogam mal pra caralho. Exatamente. Pô, eles estavam jogando. O último que saiu foi de Portal 2. É um jogo pior que a gente, cara. É foda. É muito triste. Ah, deixa o jogo tomar. Mas enfim, eu gosto de pegar aqueles canais de jornalismo mesmo, MGN, essas coisas, dar uma olhada. O pessoal do Overload, eu acho que eles fazem uns vídeos legais. Esse caso eu vou pra ver o jogo. Hoje, por exemplo, tava procurando ver se eles tinham botado de Splatoon. Ainda não botaram. Eu não sei se eles têm o Wii U, não sei. Tem? Pô, eles falaram no último podcast de Splatoon. Não sei. É que eu não ouvi. Ok. Mas enfim, tem Overload, conta isso, tem jogabilidade fez podcast, o vídeo sobre Splatoon. É legal, eu curto esse tipo de coisa. Uhum. Mas fugimos do tema. É. Mas é isso. Né? Não tem muito mais o que falar. Acho que TV Spot, eu acho que não era necessário no universo de existir. Sabe o que é impressionante? É que hoje em dia, com a quantidade de coisas que a gente vê na internet, é muito comum você ver vários TV spots na internet e não ver nenhum TV spot na TV. É muito, muito, eu não, pode crer. Às vezes passa, às vezes não passa, né? Na maioria das vezes não. Na TV normal mesmo, aberta, eu acho que é difícil hoje em dia. Não, mas mesmo na TV fechada, cara, mesmo na TV fechada. É como a TV ainda é um negócio do, você tem, eles têm a hora que eles vão passar e não, você não decide quando você vai ver. Então, acontece de, tipo, eles passarem o trailer na hora que você não tá assistindo mesmo. É sorte. No caso da TV, é roleta russa. É, mas, enfim, TV Spot não precisava existir. Eu desses. Eu não assisto, sinceramente. Eu prefiro não assistir, eu deixo pra lá. Nem os do Super Bowl? Ah, os do Super Bowl, mas, geralmente, como é um tempo tão pequeno, que eles não acabam passando algo muito absurdo, não. Né. Eu não sei, cara. E eu gosto mais de ver os trailers de produto mesmo do Super Bowl, que eu acho que eles são legais. O de filme eu não ligo tanto, não. Então é isso. Deixem suas opiniões aí nos comentários. O que vocês acham dos trailers hoje em dia? Dos teasers, dos spots, das cenas que o pessoal coloca na internet. Ah, pronto, isso a gente não falou muito, cara, mas isso eu acho muito babaca, sabe? Que muito estúdio agora anda fazendo é de, em vez de pegar trailer, teaser, spot, que é tudo elaborado, não sei o que, pega uma cena e joga. Aleatório, tipo, vou mostrar aqui uma cena. Igual do Homem de Ferro, com o Hulk. Não tem necessidade. Eu acho completamente desnecessário, cara. É muito idiota, na minha opinião, né? Mas esse é o spoiler que eu reclamo, porque você sabe como é o começo, meio e fim da cena. Esse é o spoiler que dá pra reclamar, porque é o spoiler que os caras estão dizendo, ó. Isso aqui é um spoiler pra vocês. Quando é no trailer, como eles picotam, você não sabe qual que é a sequência, como vai acontecer aquilo. Então não tem tanto problema. Agora, esse tipo de coisa eu não gosto, não. E isso, inclusive, o pessoal tá fazendo muito em anime, cara. Isso me deixa muito irritado de, tipo, sair, não necessariamente a trecho, mas sair, tipo, ó, agora estamos lançando 5 minutos do primeiro episódio da parada. Porra! Eu não gosto também, não. Pra que é isso, cara? Tá. Paciência. Vamos então para as indicações da semana. Eu indico Tomorrowland. tecneira? Legal, cara. E aí, como é que foi? Tuts, tuts, tuts, tuts, tuts, tuts. Você foi na parte da piscina, velho? Não. Bem, eu estou indicando um filme da Disney que, cara, é muito maneiro, cara. Eu gosto desses filmes que eles passam uma mensagem legal, mas fazem isso de um jeito bem feito, sabe? E a Disney, ela tem esses poucos filmes que eles fazem muito bem isso. E esse filme é uma grande produção da Disney, apesar que eu achei bem estranho, porque só apareceu em alguns cinemas daqui, então ainda a maioria tá passando Mad Max e Vingadores, e eu não sei quando isso vai mudar. Mas é um filme, cara, visualmente muito bem feito, tem uma história muito maneira, que a história basicamente vai ser a seguinte, na história não é o Walt Disney necessariamente, mas ocorreu uma grande feira de aquela feira futurista que tinha nos anos 60, 70 e tal nos Estados Unidos, que é uma feira de 1964 em Nova York. E nessa feira basicamente tinham algumas pessoas recrutando os maiores inventores, as pessoas que eles considerassem grandes gênios com grande potencial para melhorar o mundo. E eles levaram essas pessoas para um outro mundo, uma outra dimensão, na verdade, as pessoas conseguiram acessar. E nessa dimensão eles criaram o Tomorrowland. Seria uma terra onde os maiores inventores do mundo, eles não têm que ter o problema de burocracia, brigar com política, brigar com a sociedade para poder fazer seus inventos e tentar melhorar, né, o mundo. E, cara, numa área de um parque de diversão da Disney, que foi concebido, a ideia inicial era do Walt Disney, mas não era para ser um parque de diversão. Na verdade, era exatamente para ser um local para inspirar novos inventores e tal, mas depois que ele morreu, que foi quando foi inaugurado, transformaram numa área do parque de diversão. E bem, nesse lugar, o George Clooney, criança, né, no caso, não era o George Clooney, porque eu mal não sei o nome do ator, criança. Ele foi pra lá porque ele foi inventor do jetpack. Olha que coisa incrível. Olha aí, George Clooney. Isso. Apesar de que ele não é o protagonista do filme. Mas depois da gente ver esse primeiro vislumbre inicial, então não é nada de spoilers, tem algumas coisas no trailer e tal, você pula pra anos depois, e você vai ter a protagonista do filme, que é uma garota, que ela acaba recebendo um item, que é um pin, que eu prefiro chamar de bottom, porque eu acho que é a mesma coisa. Um bottom que, quando as pessoas que são escolhidas tocam nesse bottom, eles conseguem vislumbrar o Tomorrowland. E essa garota, ela foi escolhida para ser a salvadora de Tomorrowland e, por consequência, do mundo inteiro. Então a história vai se desenrolar nessa garota tentando ir pro Tomorrowland e acabando conseguindo a ajuda do George Clooney. E também tem um outro personagem, que aí, se eu falar, já aí é mais spoiler. Mas, cara, toda a aventura é muito legal. Eles passam por vários cantos do mundo e que tem umas coisas muito bizarras. Tipo, tem uma cena na Torre Eiffel muito foda, não vou dizer o que vai acontecer. Todo mundo tá bem, todos os atores estão muito bem nesse filme, sabe? Então eu gostei muito de como foi a atuação, tanto dos atores juvenis quanto dos atores adultos estão muito bem. E fora isso, é uma super aventura muito do caralho, a forma como é construída, a forma como ela é desenvolvida. Talvez os atores figurantes tenham dado algumas momentozinhos chatos, alguns atores figurantes que estão ali, mas o filme é muito bom, cara. O filme é muito legal, é muito divertido mesmo, vale muito a pena você assistir. É um filme que você deve levar seu filho, porque seu filho pode se inspirar e isso vai ser muito legal. Mas se você só é um cara que anda sozinho, vai pro cinema, quer levar a namorada, é um bom filme também para levar a namorada. Eu acho que vale a pena, cara. É um filme muito legal da Disney e que eu não sei por quanto tempo vai estar em cartaz por causa desses outros filmes blockbusters que estão meio que vindo por aí, tipo Jurassic World, que já deve ter saído quando vocês estão escutando esse podcast. Desculpa, eu vomitei aqui um pouquinho. Pois é. Cara, pois é, bem legal, cara. O filme é muito bom. Ah, bom, pensei que você tinha falado bem legal pro Jurassic Park. Aí, não, não, sabe? Tomorrowland, pelo amor de Deus. Jurassic World, não. Então, você quer fazer alguma pergunta sobre o filme? É, a trilha é tecneira ou não? Tecneira? É, porque Tomorrowland, né? Eu não consigo, cara. Você tem que pensar na festa rave, né? Você tem que pensar nesse negócio. É. Tem subtítulo, pelo menos? No Brasil, Terra da Manhã. Yes! Era só isso que eu precisava. Mas, porra... Dessa vez tá legal. Não, porra, não. Eu tô vendo aqui o subtítulo no Brasil é Tomorrowland, um lugar onde nada é impossível. Agora Mas sim. É porque eu vi um trailer, tipo cartaz lá do cinema que eu fui e tinha lá Terra do Amanhã. Mas tinha não. Tomorrowland, 2 pontos, Terra do Amanhã e esse resto aí. Então não vale. Não é bom. Mas não, cara. Tomorrowland, um lugar onde nada é impossível. Decepção. O filme é muito legal, é muito divertido, sim. Acho que vale a pena assistir. Eu gostei muito da atuação da galera. Você tem que ver pra tirar sua própria conclusão. Porque ainda, como eu disse, é um filme meio infantil, tem uma pegada toda otimista. Mas eu acho muito bom. Acho muito bom. George Clooney, eu acho que tá legal. O Hugh Glaren, eu acho que tá legal. A atriz, eu tô vendo aqui o nome da atriz é Brittany Lena Robertson, também tá legal. É outra daquelas atrizes que já tem mais de 20 anos, tem quase 30. Na verdade, ela tem 25, pelo que eu tô vendo aqui. Mas ela faz papel de personagem que tem 17. Então. Mas pelo menos é melhor do que o do filme do The Rock. Do filme do The Rock a mulher tem 29, cara. Porra! É a vida. Tá faltando ator novo nessa porra desse mundo aí. Pô, não, pior que essa menina, tipo, que tinha 29, ela fez sucesso há uns 10 anos atrás, nem lembro que filme que foi. Eu tinha olhado depois, cara. Essa aqui não, essa aqui já é mais famosinha. Eu tinha visto ela em alguns outros filmes por aí. Mas bem, é isso. Você viu o Under the Dome? O seriado Under the Dome? Não, mas eu sei qual é a história, é a mesma história do filme do Simpsons. Não, eu queria dizer que é a atriz do Under the Dome. É, se você não viu, você não sabe. É isso. Eu gostei muito. Tomorrowland. Fica a dica aí pra galera. Ah, eu dou 4 Batman Senhor da Fruta. Eu dou 4 Quatman. Quatmans. Eu dou 4 Quatmans. É o 4 Batman. Eu dou 4 Batman Senhor da Fruta. Esse não é um 4 que a gente precisa, mas é o 4 que a gente precisa. Exatamente. Eu indico a HQ Saga. Saga é uma HQ do cara que fez o Y The Last Man. Eu não sei se você conhece a revista também. Sei. Você conhece uma das duas, o Y ou o Saga? O Y, que é o do cara que, no mundo que todo mundo morreu, só tem mulher e só ele de homem. É, todos os homens morreram e só ele sobrou de homem. É. E tem a ver com macaco e essas coisas todas. Aí você pensa, ai que maravilha, né? Sou o único homem, vou transar com todo mundo. Não. Não. É muito mais complicado que isso. Mas enfim. Eu gosto muito do escritor. Uma das revistas de quadrinhos da Marvel que eu mais gosto. Ele escreveu que é Os Fugitivos, Os Runaways, que são filhos de super heróis. Runaways é o nome de um jogo? Não sei. É, ou de um filme também, que é bem ruim. Eles são filhos de super vilões e eles descobrem isso e combatem os pais. É bem legal, é o HQ que eu gosto. E Y The Last Man é uma das HQs que eu cresci lendo, porque enquanto traduzia, eu ia lendo, eu ia acompanhando. Foi uma das poucas que comecei pela internet e mensalmente eu fui lendo o que lançava de traduzir. Eu nunca li, mas tudo bem. É muito boa, eu realmente considero muito boa. E Saga é a HQ mais nova dele. Ela já é vencedora de Eisner, ela venceu em 2013, 2014. Eu não sei que prêmios ela ganhou. Eu acho que de melhor escritor, pelo que eu entendi. E E é muito boa. Ela conta a história de dois planetas, duas civilizações. É uma civilização que eles chamam de Alados, que é uma civilização que ela é muito mais ligada à tecnologia. Eles são voadores, Alados, né? É, né? Eu imaginei, porque se não fosse, ia ficar muito triste, cara. E eles vêm de um planeta chamado Landfall. E na lua desse planeta eles estão em guerra. Como com a lua. Como é? Landfall. Tem algo errado aí, não? Eles serem os Alados e irem da ilha Fall? Não, é um planeta chamado Landfall. É, não sei. Ainda assim, é. É o nome do. É o nome. Há uma ironia, tá? A gente veio da Terra e nós não somos feitos de Terra. Não, mas eu. Mas a gente enfrenta a Terra, mas a gente não voa num planeta que caiu. Então não tem problema ter passarinho. Ah, foda-se, não vai discutir isso, tá? E eles estão em guerra com a lua do planeta deles, que se chama. É, não sei. Nem qual Zelda. É, Rats. Eu não sei. É uma... Ela tem um rosto bizarro, que nem Zelda. Não, é uma lua. Mas é uma lua gigante, assim, é bem grande. Sim, um planeta. Em Zelda também era uma lua. É coisa de criança. É. Não, zoando, eu gosto de Zelda. Pô, então, em off, rapidinho, desculpa. Eu tava vendo os trailers honestos, né? Eu sempre dou uma olhada pra ver se saiu alguma coisa nova. E eu vi, cara, que fizeram o trailers honestos da série de Zelda Netflix, pegando um fã-filme de Zelda bizarro. É muito foda. Isso, por favor, vejam depois, é muito engraçado. Enfim, eles estão em guerra com essa lua. E o povo dessa lua eles são mais voltados à natureza. Eles não têm asas, mas têm chifres. E eles são ligados mais à magia do que à tecnologia. O problema é que com o passar dessa guerra eles vão percebendo que a destruição que estava acontecendo ia destruir a órbita de uma da outra. E acabam terceirizando. Eles acabam terceirizando essa guerra em outros planetas. Eu fiquei confuso agora, cara. Desculpa, é uma piada muito ruim, mas eu tenho que fazer, cara. A feiticeira seria de qual planeta? Quem? A feiticeira, será que ela seria do planeta da magia ou da tecnologia? Sei. Enfim. Desculpa, então, pô. Eles acabam terceirizando a planetas. É referências do tempo eles todo, cara. Eu não consigo, desculpa. Eu não tô vendo community enquanto você tá falando, tá? Enfim, E aí outras raças vão entrando e a guerra vai se afastando cada vez da terra natal. Ela vai se afastando tanto que o pessoal que mora nas terras natais que estão em guerra, eles estão vivendo em paz, na verdade. Estão tudo tranquilão. Enfim, aí a história conta sobre dois protagonistas, a Alana, que é uma voadora, e o Marco, que é um chifrudo. Mas chifrudo porque ele tem chifres. E eles acabam tendo romance, e por incrível que pareça, eles têm um filho, um híbrido. E por algum motivo. É um chifrudo que voa. Isso, é um bicho. É uma mulher, é uma garota. Tem uma frase engraçada que ele fala, não, se for um menino eu quero dar um nome de bar. Ela, bar? Igual boteco? Você tá louco? Que vou dar o nome do meu filho de bar? É que bar é o nome do meu pai, né? Ela, não, é um nome lindo. Enfim. Mas enfim, eles são fugitivos. A filha delas, né, que se chama... eu não lembro o nome do filho dela, mas enfim. Não tô sabendo explicar direito. Mas eles têm um filho, ela tem uma filha, Hazel, achei aqui. E por algum motivo o pessoal dos planetas mães, né, que estão em guerra, planeta é a Lua. Eles querem esse híbrido. Eles querem matar os pais e pegar o híbrido pra eles, por algum motivo, que ninguém sabe. A gente não sabe? Não. E aí, você sabe já? Não, ainda não foi explicado o motivo. Tá. E aí é isso, são os pais dela fugindo e tentando escapar desses perseguidores, né? Mas o que eu gosto muito da narrativa é que ele traz muito do Y The Last Man, eu consigo ver os momentos de comédia que ele tinha antes. E eu gosto muito dos aliens que eles apresentam, assim. Tem uma alien que é uma. Que é tipo uma aranha. Mas é o braço dela, o tronco, ela não tem braços, e ela sem blusa, né? Só tem uma sainha. Aí da saia sai todos os braços assim dela, é bem assustador, muito da hora. Enfim, é, eu gosto muito dos aliens que ele apresenta, eu gosto muito da relação dos protagonistas. É, eles são os casais que você no começo fala, ah, é um casal bonitinho, mas do nada tem algumas coisas que acontecem assim que você fica, caralho, não é possível. A comédia é muito boa, a ação também é muito boa, eu gosto muito do desenho que ele faz, eu não sei se ele é o desenhista ou não, eu não me lembro agora. É ilustrada, tô olhando aqui, é pelo Natal de Fiona Staples, eu não sei quem é. Mas enfim. A Fiona Staples. Acho que tem aí, ó. Ganhou o Eisner, a Fiona Staples ganhou um Eisner. Ganhou pela essa história ou não? Acho que foi pelo Saga. É, eu gosto muito da ilustração, eu gosto muito do roteiro. Eu acho que das HQs que eu li desse ano foi a melhor. E tá na edição 26, tá no comecinho ainda, né? Se for pensar em quadrinhos americanos. E eu acho que não chegou nem um terço da história. Porque a narradora da revista inteira é a Hazel, a filha deles. E ela tá. Atualmente ela é uma criancinha ainda. Então não tem muito da história, muito pra correr aí. E só pra falar, tem um alien que eu mais gosto, é um alien que ele é tipo uma TV. Ele tem o corpo normal de uma pessoa, mas a cabeça é uma TV, né? E alguns pensamentos que passam pela cabeça dele aparecem na TV. E é bem legal, tipo, ele tá morrendo, aí a última coisa que ele tá pensando é em sexo. Assim. Aí aparece porra, um cara, que spoiler, filho da fora. Puta. Não, mas ele não tá morrendo. Calma! E são vários personagens. E... Mas ele tá morrendo e não tá morrendo, como assim? Porque ele tomou um tiro, mas ele não morre do tiro. Ah, agora. É spoiler. Agora é spoiler, filho da puta. Pode guardar essa porra. É, enfim, passa os pensamentos na cabeça dele, ele tá vendo uma mulher pelada, ele passa uma mulher pelada na mente dele e tal. E aí eles vão mostrar o rei do reino deles, né? Enquanto você tá acostumado com uma TV pequenininha, com uma cabeça normal, só que no formato de uma TV, o rei é uma tela gigantesca, cara. Pensa numa tela de TV gigante, é o rei. É muito da hora, cara. Eu gostei muito daquela raça. Mas enfim, é isso. Saga... 26 HQs lançadas e acho que dá pra copiar direitinho, rapidinho. Ok, quantos Batman? Feira Cinco. Da Fruta? Ou Robins? Lá. 5. Eu não tenho o que tirar dessa revista, é muito boa. Excelente, cara. É muito difícil ver o Luke dar 5 pra alguma coisa. É, só pro The Rock. The Rock é 5. É, tá. Beleza. Eu sei o The Rock, depois tem seus sonhos molhados. Ok, O The Rock fazendo meu casamento, sendo padre do meu casamento. Né? Eu não sei se a minha esposa ia ficar feliz com isso, mas. É a vida. Ah, mas. O vídeo. Tem um vídeo, galera, do negócio lá do pessoal do. Trash Junk. Esqueci agora o porra do canal. Não sei o que, Junkies? Facis. Hã? É cinema. Ah, não, Cinema Cis é outro. Não, cara, é do Honest Raiders mesmo. Scrat Junkers, esqueci agora. Teve um cara que ele teve uma surpresa, que ele foi casar e o padre era o The Rock. Então ele teve uma dupla surpresa, que ele foi casar e que o padre era o The Rock. Ele tava com a calça dos Estados Unidos pro casamento. Pois é. É porque ele não sabia que ia casar, cara. É muito escroto o cara vestir a calça com a bandeira dos Estados Unidos. Puta que pariu. Pô, Luke, você gostaria de ter uma dupla surpresa e casar, descobrir que vai casar e ao mesmo tempo descobrir que o The Rock vai ser o padre? Ou você gostaria de não ter a surpresa e saber que vai casar antes de você casar? Não sei, cara. Eu não sei. É muito... Tudo com casamento assusta. Ok, então é isso. É, vamos para as considerações finais. Então, Luke, o que você tem de consideração final aí? Como sempre, o Shunan me surpreende com seus comentários incríveis. Recentemente eu falei sobre o Hal, que é o filme que eu indiquei na semana. Uhum. Não, semana passada, né? Foi. Podcast passado. Teve um comentário que eu vi, um dos primeiros, tava te xingando, não lembro porquê. Não sei, esse aí eu não sei não. Mas tudo bem, eu não vou falar desse. É, no Shunan às vezes saio no post no Facebook falando sobre o post, né? Aí o cara fez lá o Di. Ele fala um filme curtinho, mas extremamente emocionante, com o visual da autora de Aoharu Haido, né? Conheço o excelente Hall. Aí deu o link do review. Aí eu vou ver o comentário e o cara tá assim: nunca vi, fala sobre o quê? Ô seu filho da puta, é só clicar no link, seu desgraçado. O cara tá com preguiça de clicar no link, Vilazo. Me explica isso, cara. É, cara, preguiça aí, vencendo o mundo. O cara não clica na porra do link pra saber o assunto, caralho. Que raiva, cara. Pelo amor de Deus. É, e foi isso, cara. Eu não consigo entender a preguiça, cara. Você não consegue entender a preguiça? Porra, é só clicar no link. Ele prefere ter a parada de clicar na parte que escreva o comentário, digitar, aperta enter e espera até outra pessoa responder. Não é muito mais fácil clicar no link? Mas depende. Vamos supor que ele clique no link e vai pra sua página. Ele vai ter que ler um texto. É só ler a preguiça dele é ler o texto. O texto tá até separado, a história. E é só você ler as fotos. Mas você tem que entender que ele tá com preguiça de ler o texto. O que me preocupa é que você responder. Você responde, supondo: ah, não, o anime é sobre isso, isso, isso, isso, isso. E o cara pensar: ah, beleza, eu acho que eu vou assistir. Tipo, não vai ler o texto. É, não lê o texto, filha da puta. E também teve aquela parada, você viu o Fallout 4, quanto vai custar? 250 no Steam. 259, porra! E aí o pessoal resolveu fazer o que você pode comprar com R$250 no Steam, né? Então, o cara pegou aqui, ele com 250 você pode comprar todos os 4 jogos do Batman, até o novo que vai sair. E todos os antigos ele, você pode comprar a versão GOT, que tem os DLCs. Aí vai sobrar uns R$18. Com esses R$18 você pode comprar o Hotline Miami, por exemplo. Pô, mas eu tenho todas as versões do Batman e uma delas é o COT. E eu só gastei R$11. Você vê só. Não, isso é no pacotão, tá? Tá, sei. É, ou você pode comprar todas as versões de Borderlands, que sai o mesmo preço. Ou você pode comprar o The Witcher 3, o Metro Redux Patch, que é são os dois jogos do Metro 2033 e Metro Last Light, Magica 2, e ainda compra o chocolate. Olha aí que beleza. Olha aí. E pra finalizar, você pode comprar... chocolate hoje em dia é caro, hein? Esse foi não dá pra comprar um Kinder Ovo, não. E só pra finalizar, você pode comprar o GTA V e todos os GTAs a partir do 3 até o 4 episódios de Liberty City. E ainda vai sobrar dinheiro pra você comprar os outros jogos do Fallout. É inacreditável, cara. É inacreditável. É muito caro. E o mais legal, assim, eu até achei a ambientação legal, mas você deu, tipo, não tá a melhor coisa do mundo, né, cara? Visualmente falando. O que foi que houve com o Fallout, cara? Por quê? Por quê? O Fallout nunca teve essas coisas de gráficos incríveis, né? Não, eu sei, cara, mas tipo, por que 259? Por quê? Ah, é, pois é, ninguém sabe. É muito caro, é absurdamente caro, cara. Pô, por 259 você compra Steam, cara. Sério, você compra o Fallout 3, Fallout New Vegas, você compra a coleção clássica e ainda compra todos os GTAs, cara, em 3D. É um absurdo, é um absurdo. É inacreditável. É foda, cara. Ou você pode comprar também o Rogue, que é o jogo mais barato da Steam, que é 24 centavos. E você pode comprar ele 336 vezes. Então, fica aí a dica. Pois é. Vai dar pros amigos, cara. Falando em Steam, então, só avisando. Esse mês, provavelmente, vai começar o Steam Sale. Então, preparem as carteiras. É... eu tô desempregado, eu nem passo perto. Pois é, eu também. Mas eu acho muito legal as montagens de cada ano que fazem com o cara da Steam, cara. Essa montagem dele, Jesus, com a coroa na cabeça, é muito boa. Depois eu procuro e te passo, que é o... é, o pessoal fez com o Senhor dos Anéis, misturaram a promoção da Steam. É muito bom. E também, cara, mais algumas coisas que eu acho interessante. Era pra ter falado no começo, eu não falei. Teve um anime que eu comentei aqui, um anime não, um desenho que eu comentei aqui, que eu indiquei aqui, que eu disse que ia passar, que era do Cartoon, né, a minissérie do Cartoon, que nunca ia passar no Brasil, mas na verdade eu tava brincando, porque eu sempre soube que ia passar no Brasil. Sempre soube. Sempre soube. Sempre soube. Inclusive, eu soube que ia passar em julho. Então, porra, fica a dica aí. Você tá sabendo bem. O Segredo do Além do Jardim, que era o Over the Garden Wall, vai ter a versão brasileira. Inclusive, eu quero ver a versão dublada. E também, por último, eu queria dizer que a Steam, cara, ela é tão sacana, assim, com você. Ela é tão sacana com a indústria de jogos. E o pessoal fica reclamando, mas como assim a Steam tá acabando com os consoles, não sei o quê. Que a Steam, ela vai colocar um novo sistema de reembolso de jogos. Então, a Steam está dando agora a opção, seus filhos da puta, de devolver o jogo e ela devolver o dinheiro. É aquela coisa, mas você pode só jogar até no máximo 2 horas do jogo, né? Você não pode zerar o jogo e depois pedir o reembolso, seu filho da puta. Depende do jogo, né, cara? É, enfim. Luke, só o fato de você poder jogar o jogo e poder devolver já é mais do que uma loja de videogame, cara. Pois é, já é melhor que qualquer coisa. Menos de 2 horas de jogo, eu sei se o jogo é bom ou ruim, pelo amor de Deus. E é foda, pô. É, eu joguei 2 horas de Skyrim e achei uma merda. Aí podia devolver. Skyrim é bom. Você devolvia o Skyrim e aí você tinha um dinheiro pra comprar o The Witcher. Eu tô saindo aqui como hater de Skyrim, mas eu joguei pra caralho Skyrim. Não, é legal. É bugado, mas é legal. Tá certo. É, então fica essa dica aí. E, cara, outra dica muito legal, a gente falou na, acho que na edição passada, mas aí eu lembrei e fui e acabei assistindo a trazer edição, inclusive, que é o Dragon Ball Abridged, pra quem não conhece. E eles já estão no episódio número 48, que é basicamente o meio da saga Cell. Então, é muito bom, assistam. Eu parei lá pela saga Frieza. Pois é, cara, você tem que assistir, cara. Você tem que assistir, cara, que vem depois. Caralho, então fica a dica aí pra quem quiser assistir. É o Dragon Ball que é melhor que Dragon Ball Z. É o Dragon Ball Z que é melhor que Dragon Ball Z. Onde o Goku pergunta pro Piccolo se ele é um Yoshi. Você lembra que o Piccolo se une ao Neo? Neo, né? Aí fica dupla personalidade, né? Fica o Neo falando. Aí na saga Cell, você se lembra que ele se une também ao Kami-sama. Piccolo-sama. Então, agora tem o Piccolo, fica enchendo o saco, porque tem o Neo e o Kami-sama falando, cara. Aí tem uma hora que o Kami-sama pergunta, cara, sabe, agora que eu pude sair do templo, eu queria ver como são algumas coisas diferentes, cara. Sabe o que eu queria fazer? Eu queria dirigir um carro. Aí lembra, Piccolo, você já dirigiu um carro, como é que é? Muito foda, cara. É, inventando aquele episódio lá do carro. Uhum. É muito bom, cara. É muito bom. Ai, falando em Dragon Ball, essa semana teve os 3 comentários falando que não, a sala do templo existia assim. O Goku falou que ele treinou em Dragon Ball, então tinha em Dragon Ball. Então sim, tem a sala do templo. É, pois é, exatamente. Inclusive já chegou na sala do templo. É, cara, é muito foda. Assistam o Dragon Ball Abridged, é muito bom. E é isso. Então, essa semana não vai ter leitura de estatísticas da semana, porque na verdade a gravação está sendo muito mais antecipada do que deveria. Então, e eu já li as estatísticas de semana num outro cast que vai sair antes desse. Então, não tem mais. É isso. Tchau, tchau, galera.